ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, hoje é segunda-feira, bom dia para você. Hoje é segunda-feira, dia 30 de junho, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje é um Tema Livre muito especial, nós estamos recebendo aqui no estúdio a Nadine Borges, que é a nova presidente. Até agora ela era integrante da Comissão Estadual da Verdade aqui do Estado do Rio de Janeiro, mas será já a partir dessa semana presidente da comissão no lugar do advogado Guadidamu, que saiu, aliás, vai ser candidato, já é candidato agora aí. E também aqui conosco o advogado Antônio Modesto da Silveira. O Modesto da Silveira foi ou é o advogado que mais defendeu presos políticos durante todos os anos de chumbo da ditadura militar. É a memória viva daquele período e da resistência, principalmente. Eu vou abrir o programa conversando, primeiro saudando, dando os parabéns à Nadine pela presidência que vai assumir essa semana. Não sei se dou os parabéns ou se já prepara o espírito dela para a maior responsabilidade que terá que assumir a partir de agora. E também porque, na sexta-feira passada, foi feito um balanço parcial de um ano de atividades da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, lá no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, e eu gostaria que ela nos fizesse um breve resumo do que aconteceu nesse ano e também das suas expectativas com relação ao futuro, ao trabalho futuro que vai ser desenvolvido agora. Bom dia, Nadine. Bom dia, Golo. Bom dia, Modesto, aos ouvintes. Uma alegria estar aqui mais uma vez, agradecer o convite e uma alegria maior ainda quem está nos ouvindo agora de estar ao lado do Modesto, assim, que para mim é um guia, assim, é um norte, porque uma pessoa como ele ensinou que talvez num dos períodos mais difíceis as pessoas não podiam deixar de lutar e de defender. E acho que o papel da advocacia, e é um papel que eu exerço também como advogada de direitos humanos, é esse, assim, a gente lutar sempre para enfrentar as injustiças. Eu acho que isso é um pouco do nosso trabalho. Na sexta-feira nós apresentamos um relatório parcial, mas eu tenho certeza que muitas coisas que a gente fez, esclarecer o desaparecimento do Rubens Paiva, ter conseguido arrancar das entranhas, né, de um torturador, confissão de crimes, mesmo diante de respostas ainda hoje do próprio Ministério da Defesa, de que não houve tortura, não houve desvio de finalidades nas instituições militares. Então a gente está começando a mexer nisso, a fazer testemunhos públicos de pessoas que sofreram tanto com a ditadura, pessoas que foram presas, torturadas, categorias, trabalhadores, por exemplo, sindicatos, professores, enfim, a gente, ao longo de um ano, se o nosso trabalho, se esse relatório não fosse parcial e sim final, eu tenho certeza que a gente conseguiu mexer num passado que insiste em não passar, e esse cinquentenário, esses 50 anos do golpe, foram muito importantes para a sociedade brasileira, assim, porque a nossa juventude está começando a prestar atenção nisso e está entendendo por que os desaparecimentos de hoje têm a ver com os desaparecimentos de ontem, né? Eu tenho visto muito no Facebook o Dr. Guadi postando fotos de locais onde ele comparece em vários pontos do Estado e até fora do Estado, onde ele vai para fazer palestras, e ele manifestando ali nos textos que ele escreve a sua grata surpresa com o interesse da juventude por essa questão, que é uma coisa que as pessoas sempre pensavam que a juventude era meio alienada em relação a isso. Como é que é essa situação, Nadine? Olha, para mim é muito evidente, assim, não, a juventude ela não é alienada, né? O Estado, através da educação e pelo fato de não transformar isso numa política pública, faz com que as pessoas não tenham acesso ao debate. Então, assim, enquanto os livros didáticos não tratarem disso, enquanto a formação, né, dos professores, dos trabalhadores de educação, isso não é responsabilidade deles, é porque o Estado acaba incentivando essa política de esquecimento para que a gente... E aí é como tudo na vida, né? Se a gente não conhece o que aconteceu ontem, se a gente não aprende com os erros, a gente vai errar de novo. E isso na história é a mesma forma. Então, eu acho que o que está acontecendo agora, e aí a internet ajuda, a comunicação, assim, tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas o lado bom é isso, assim, a informação ela anda muito mais rápido e as pessoas têm acesso. E os jovens são, sim, muito comprometidos e eles não estão interessados só em tecnologia, eles estão interessados na vida. E o ano passado, as manifestações de junho provaram isso. Por mais avanços que a gente tenha tido, ainda tem muita coisa que precisa melhorar aí. E está na mão da juventude fazer isso, né? Verdade. Vou passar para o doutor Modesto da Silveira, que é uma pessoa do mais profundo respeito aqui no programa Tema Livre. Foi meu advogado particular durante aquele período da ditadura. Doutor Modesto, a Nadine falou uma coisa, a juventude não é alienada. Na verdade, nós vivemos num Estado que é alienante. O Estado é que provoca essa alienação, e não só nos estudantes, mas na classe trabalhadora e toda a cidadania. Nós não temos uma cidadania por causa disso também, né? Bom dia, eu queria que o senhor entrasse aí, Modesto, com essa visão sua. Eu não te chamo de Golo, chamo de Gol, como eu te rebatizei quando, da primeira vez quando te conheci. Porque vi que você só faz gol nos programas. O Modesto é bom em rebatizar, né? A Nadine... E a Nadine também foi rebatizada, e parece que todo mundo gostou de Nadine. Ela é tudina, não só pela elegância física, mas pelo enfrentamento que ela faz nessa luta de tudo que é errado sempre em favor dos direitos humanos, né, Nadine Tudini? Pois bem, o que ela falou é correto, eu acompanho, é isso mesmo. Quando eu fui, você chamou aí, mas eu quero justificar dizendo que foi quem mais defendeu presos políticos. Quem diz isso não sou eu, nem é você. Foram alguns escritores, juristas, como Heleno Fragoso, chegou a escrever isto em livro, né? De maneira que eu assumo e creio que realmente tive uma experiência mais do que dos 50 anos que completa agora, este ano, né? De 1º de abril de 64 até agora, são 50 anos que se ameaçam se projetar para o futuro por todas as sequelas que nós estamos tendo, não só de marca física nos corpos dos torturados, mas de marcas psicológicas também, das torturas psicológicas e tudo mais que uma ditadura sanguinária pode deixar como sequela para um futuro indeterminado, né? Isso que você está falando, por exemplo, sobre os jovens, né? Como é que eles se conduzirão? Como é que eles estão vendo isto, né? Claro, se você omite do seu filho, do jovem, a informação verdadeira, ele fica ou sem informação ou com informação deformada de onde obtiver essa deformação. E a Nadine, assim como todos os companheiros da Comissão Estadual da Verdade, ela como presidente e seus colegas, a Comissão Nacional da Verdade, com a Rosa Cardoso e tal, estão tentando trazer esta verdade para o presente e o futuro. E vão conseguir, porque todas as pessoas de bem estão dispostas a ajudar a trazer a verdade que é preciso para a nossa história. E, aliás, o sucesso tem sido de tal maneira que até aqueles que provocaram os crimes já estão confessando a verdade, né? Estão confessando a verdade e até escrevendo livros, já há vários livros escritos por torturadores e assassinos, arrependidos ou não, ou tentando deformar um pouco a verdade, mas já tem livros escritos pelos torturadores, pelos torturados inúmeros, né? E pelas suas testemunhas, familiares e advogados que vivenciaram, e até por isso, pela ousadia de ter vivenciado e defender os direitos humanos, como a Nadine defende, e eu também, nós, advogados que mais atuamos, fomos também vítimas dos torturadores, porque fomos sequestrados e torturados durante o período da ditadura. Claro que eles não ousaram deixar marca no corpo nos corpos dos advogados, que seria uma ousadia mundial, porque nós éramos conhecidos na época, e se, digamos, um Sobral Pinto, Heleno Fragoso, um Evaristo de Moraes, um Modesto da Silveira, também todos nós exibíssemos os nossos corpos marcados da tortura, seria mais um passo na derrota da ditadura. Por isso esse cuidado eles tiveram. De qualquer maneira, as coisas estão aí. Só que nós precisamos esclarecer, e a Nadine, como outros companheiros, estamos nós ajudando, estamos ajudando a que a verdadeira história venha, para que o país, compreendendo, sabendo e compreendendo, evite que isso possa ocorrer no futuro, como ocorreu várias vezes no passado, não só do Brasil, mas dos outros países subordinados, né? Subordinados ao império, subordinado ao centro. Que provoca todas estas coisas. É verdade. Você sabe que no meio do mês passado, a Nadine participou de um seminário sobre 50 anos do golpe militar e 5 anos do Centro de Referência e Memórias Reveladas do Arquivo Nacional, em que uma coisa eu participei como mediador numa das mesas, e uma coisa que me chamou muito a atenção naquele seminário, Nadine, é o volume de documentos do período de exceção, do período militar, do período da ditadura. O Brasil, entre todos os países sul-americanos, é o que tem o maior volume de documentação produzida pelos militares, produzida pelos civis que estavam na repressão política. E isso é uma característica, eu acho que é favorável hoje à nossa pesquisa de esse desvelamento do passado. Como é que você vê isso, Nadine? Olha, a gente tem que saudar a existência, né, dessa política de arquivo no país, tanto do Arquivo Nacional quanto do Arquivo Público aqui do Estado do Rio de Janeiro, que tem nos ajudado muito com materiais, com subsídios para as nossas pesquisas. Mas, infelizmente, e aí é bom quem está nos ouvindo agora ter essa noção, infelizmente as Forças Armadas ainda não abriram os arquivos da ditadura. E aí a gente acaba tendo que depender da coragem, se dá para chamar de coragem isso, mas covardia com certeza foi e continua sendo o fato de não abrirem os arquivos. De alguns torturadores e repressores, de contarem um pouco mais dessa história, porque não necessariamente os arquivos que a gente tem, eles dão conta de esclarecer a verdade, né? Ou nos aproximar mais de uma verdade integral. E enquanto isso não acontecer, a gente não vai saber de fato quem estava à frente, a cadeia de comando dessa estrutura, onde estão os corpos das pessoas que desapareceram. Então isso é muito importante para a história do país. A história do Brasil não pode ficar com essa lacuna, e é contra isso que a gente está lutando. E tem que também elogiar aqui um ato recente. Eu sei que a presidenta Dilma teve agora, no período aí da Copa, com o vice-presidente dos Estados Unidos, que disse que o governo norte-americano vai desclassificar os documentos que falam da ditadura do Brasil. Isso é muito importante, porque se tem alguém, se as Forças Armadas não abrem os arquivos, tudo bem. Agora, se tem alguém que sabe tudo, tudo mesmo, assim, eu não tenho medo nenhum de falar isso ao vivo aqui na rádio. Se tem alguém que sabe tudo sobre o que aconteceu na ditadura no Brasil, é o governo dos Estados Unidos. Eles foram responsáveis pelo golpe militar no nosso país. Muito bem. Olha, todo apoio meu. Quero lhe dizer mais. Creio até que o verdadeiro exército, as verdadeiras forças armadas, o número é talvez maior do que a Força Armada golpista. O número de vítimas militares, policiais e pessoas do governo é tão grande e é representativo daquilo que realmente é Forças Armadas, com seu juramento, com a submissão à lei e a toda a hierarquia necessária. Este pode prestar um depoimento suprindo as lacunas de um exército que se omite, ou melhor, pior ainda, que esconde a verdade dos documentos que vocês precisam e têm direito e o dever de descobrir a verdade, inclusive punindo aqueles que sonegarem a informação que a lei determina que as Forças Armadas oferir. A lei determina que o Estado coopere coopere com as comissões da verdade. Os que sonegarem informações estão correndo risco de pagarem um preço por isso. Não é preço moral só, não. Preço físico, material e condenação, porque a lei determina a cooperação. É verdade. Né? Agora, Modesto e Nadine, uma coisa também que chama atenção é que fala-se muito dos sindicalistas que foram perseguidos, dos estudantes que foram perseguidos, dos intelectuais que foram perseguidos, ou seja, de uma espécie de vitrine da sociedade. Pessoas que estavam mais expostas tinham mais visibilidade. Mas um levantamento, que foi até apresentado nesse mesmo seminário, um levantamento grosso modo mostra que o maior número de vítimas estava entre os trabalhadores mesmo, os trabalhadores que não eram trabalhadores até do campo, e também de militares. Não é? Há mais militares do que estudantes, na verdade. Como é que você vê isso, Jane? Olha, muito mais. Eu acho que isso a gente tem que pensar hoje, quem dá importância, assim, se a gente não tem uma política pública de memória hoje, a gente também não tem a questão da segurança nacional e da defesa como uma política pública eficaz. E para nós seria muito bom que as Forças Armadas estivessem bem equipadas, bem estruturadas, com uma boa formação, que as Forças Armadas não cumprissem um papel de polícia, que é o que acaba acontecendo. E aí a gente vê uma polícia militarizada, quando na verdade é o exército, a marinha, a aeronáutica que tinha que fazer esse tipo de atuação e não a polícia. A polícia tinha que estar na rua para garantir a ordem, a integridade física das pessoas. Então, assim, essa ausência de uma política pública eficaz dentro das Forças Armadas também é parte desse passado não resolvido, porque foram mais de 7 mil militares que foram perseguidos já no primeiro momento do golpe, entendeu? Pessoas que, se essa geração, se não tivesse acontecido o que aconteceu, eles, com certeza nós teríamos hoje as Forças Armadas muito melhor no nosso país. Nós precisamos disso. A gente precisa ter uma estrutura de Estado para isso. E da mesma forma, trabalhadores. Não foram só estudantes ou militantes políticos, os considerados, né, entre aspas, subversivos, guerrilheiros. Entendeu? Um trabalhador que na década de 70 tinha, e era comum nessa época, as pessoas tinham, às vezes, eu sei pela minha família, entendeu? Minha mãe tem 10 irmãos, meu pai tem 16 irmãos. Minha família pobre, as pessoas tinham 10 filhos, 8 filhos. Imagina o significado de perder um emprego num período daqueles que era mentira que tinha milagre econômico, era mentira que o país estava se desenvolvendo, o país estava se endividando, as pessoas desgraçaram suas vidas, o salário mínimo era uma vergonha, entendeu? Todas essas coisas que às vezes a gente ouve as pessoas mais velhas falarem, na época da ditadura era melhor. Eu peço, pelo amor de Deus, que se alguém falar isso, podem me ligar, que eu dou um jeito de conversar com essa pessoa para explicar que não pode ser melhor, entendeu? Tanta gente passando fome, tanta miséria, porque foi isso que a ditadura fez. A ditadura foi negócio, meia dúzia de gente ganhou muito dinheiro com isso e o resto da população se ralou, entendeu? Foi uma coisa assim, o Brasil freou. E aí agora a gente tá devagarinho começando a levantar. E vamos em frente, a gente tem que ir em frente e abrir esses arquivos e contar isso pra juventude, acho que é por aí, Igor. Nadine, confirmando o que você falou, no concreto, você falou em número de militares, cerca de 7 mil levantados de outro número. Dos que tiveram maior, coragem, não inclusive, levantado. De falar, claro, foram um número maior não levantado. Vou te dar um exemplo. Na semana passada, eu estava consultando as minhas quase 60 agendas e encontrei que, na semana passada, um dos primeiros processos que eu participei foi de marinheiros, aqueles marinheiros perseguidos. Eles condenaram 285 marinheiros, soma das penas, 2.500 anos, 2.400 e quase 500 anos, 2 milênios e meio só para aqueles 285 marinheirinhos que ousaram protestar lá no sindicato metalúrgicos. E veja só, nós tínhamos na época 21, 22 auditorias. Cada auditoria tinha centenas de processos políticos. Cada processo político tinha dezenas, centenas ou milhares de acusados. É por isso que você afirmou no começo, ele também, que o número de perseguidos no Brasil foi o maior da América Latina. É normal, o Brasil é maior e é mais populoso. E o número, não houve casos tão chocantes como o do Pinochet no Chile ou dos generais argentinos, mas o número de perseguidos aqui foi infinitamente maior e mais. Os casos ocorridos aqui, até Hitler ficaria com inveja do torturador e assassino brasileiro, porque eles podiam fazer o que quisesse. desde pegar uma menininha e estuprá-la, até pegar um ex-deputado, não foi o Rubem Paiva, o, por exemplo, Davi Capistrano, depois de escortejá-lo, picotá-lo e pendurar em gancho de açougue, para pavor dos demais presos. Isso é uma coisa que o Hitler jamais praticou. Ele morreria de inveja do doente mental, dos psicopatas torturadores brasileiros, fossem eles militares, policiais ou civis. Inclusive civis empresários, até estrangeiros que colaboravam com a ditadura brasileira, até eles tinham o prazer de participar da sua psicopatia, torturando e fazendo o que quisesse. Contra os sequestrados políticos da época. Esse negócio desse comportamento patológico e sádico é uma coisa que talvez contribua bastante para que os militares encubram e queiram encobrir esse passado. Os militares, eles ao invés de apontar como exceção esse comportamento, eles parece que adotam esse comportamento como uma justificativa de que aquilo era um momento de guerra. Então tem o eles, o nós e os eles, né, como eles consideram isso aí. Eu fiz um programa e estive num seminário sobre anistiados militares, e fora do microfone, fora da tribuna no seminário, eles falaram coisas das quais eles se envergonham de tal maneira que não falaram de público. Mas, por exemplo, militares anistiados, eles não conseguem crédito, fazer um crediário numa loja Bahia, numa casa Bahia, num negócio desse, porque a força a qual eles pertencem já estão anistiados, portanto fazem parte da aeronáutica, eu vou nominar logo, a aeronáutica manda um ofício, uma coisa, dizendo que, olha, a situação dele é precária, ele está anistiado, mas ele pode perder esse direito a qualquer momento. Fazem isso. E mais, impedem o acesso deles aos clubes sociais das forças que às quais eles pertencem, o que é uma coisa também de uma extrema crueldade, né? Não, como é que vocês... E desonestidade, porque não é verdade. Ah, e eles, assim, toda essa categoria que foi prejudicada e esses militares que foram anistiados, quer dizer, eles teriam que estar reintegrados, eles teriam que ter os mesmos benefícios. Imagina, assim, quem sofreu com isso não tem os benefícios daqueles que foram os que cometeram as violências. Então, isso, assim, a história... A gente não pode admitir esse tipo de coisa. Não dá pra gente acordar de manhã, e nenhum de nós sabe ainda, e descer pra comprar um pãozinho na padaria, ou comprar um jornal, e tá lá o vizinho com 70 anos, 65, 80, sei lá quantos anos, que é um torturador que ninguém nem sabe. Nadine. E que matou, que torturou, que fez tudo isso. E aí o Modesto tava falando antes, por exemplo, do Hitler, a crueldade do que aconteceu no Brasil, e aí não são só mortes, é tortura psicológica, é gente desempregada, é gente que sofreu. Todos aqueles filmes do nazismo, da Alemanha, por pior que fosse, tinha registro. Cada um que entrava num vagão daqueles para um campo de concentração tinha registro, tinha nome. Aqui não. Aqui a crueldade foi tanta que nem isso. Nem registro. As pessoas até hoje, imagina a dor de uma mãe, de um irmão, de um marido, de uma esposa, de um filho, até hoje não saber, não poder ter um lugar para levar a flor no dia 2 de novembro para fazer uma oração, independente da crença religiosa de cada um, porque eles sumiram com as pessoas, porque eles queriam sumir com as pessoas da história do país. Eles fizeram isso. E até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Olha, são tantas coisas que eu propus e continuo propondo. Se quiserem fazer a enciclopédia da comédia, em muitos casos... da tragicomédia em maior número e da tragédia em maior número de casos, podemos fazer a enciclopédia que envergonha o Brasil e o ser humano de ser parte desse grupo que realmente deixa o mundo nas circunstâncias em que a gente o vê hoje. São tantas histórias que, se eu quiser, eu darei aqui e agora, para quem quiser, roteiro para tudo isso. Para qualquer coisa, para cinema, para teatro, para romance, ou melhor, para tragédias sobretudo, para que a humanidade veja uma realidade que ocorreu comprovável, tão comprovável quanto eu disse e repito agora. Se algum deles quiser negar o que eu estou dizendo, volte aqui, se você nos... e vamos fazer um debate com liberdade de prova recíproca de tudo que eu afirmar e ele afirmar. Portanto, é um convite que estamos fazendo aos psicopatas também. É. Você sabe que o Ivan Proença, que foi um militar caçado, é um professor, um intelectual... Sim. E ele esteve aqui no programa e falou uma situação também, porque isso, Nadine, perdura, isso é uma coisa que não terminou. No caso dos militares, ficou muito sensível, porque eles foram anistiados, mas continuam perseguidos, continuam num limbo. Num limbo, não é? Então ele... Enquanto os outros que torturaram e mataram continuam recebendo aposentadoria, continua a gente, todo mundo tendo que pagar para esses criminosos. Perdão, terem Nadine. Suas boas vidas, morar no Leblon, Ipanema, que é onde eles moram. Mas eles morrem de medo, sabe de quê? É de que a doutrina mundial os obriga a indenizar pessoalmente tudo isso, porque eles fizeram tudo contra a lei. O Estado não andou eles matar e torturar, não deram Sim, nunca teve lei que garantisse tortura, aniquilamento. Pois é, nunca no mundo. Nunca. Nem o Hitler assumiria uma coisa dessa. Pois bem, então eles fizeram por conta própria. E o Estado está pagando pelo crime pessoal de cada um deles. Portanto, o Estado pode, tem que pagar, porque eles eram agentes do Estado. Tem que dar anistia, etc. Agora, o Estado tem o direito e mais que isso, o dever de entrar com ações regressivas contra qualquer e todos eles. De tal maneira que o general, o almirante, o brigadeiro, qualquer torturador, pague do seu soldo aquilo que o Estado está pagando para as vítimas. É claro que não vai também deixá-los sem o mínimo para comer e viver com dignidade. Mas um general que ganha aí 15, 20 mil reais, pode muito bem dar 3/4 disso aí para indenizar o que eles provocaram contra o Estado. É, o que se fala muito também é que enquanto não se abrirem os arquivos, por exemplo, do Araguaia, do que aconteceu realmente no Araguaia, onde estão os desaparecidos do Araguaia, que esse véu continuará sobre a nossa história recente e isso será como a situação dos militares anistiados, uma coisa no limbo da nossa história e nós não teremos uma solução para essa questão. Mas uma coisa que me incomoda nisso aí é que nós vivemos um período de democracia, ou pelo menos de um estado de exceção de direito, é uma situação híbrida, mas nós vivemos um momento em que você pode chegar e questionar, e até chegar para o general Peri, que é o comandante do Exército, e dizer, olha, como é que é? Ou então para o brigadeiro Saito e dizer, vem cá, como é que vai ser? Não vão abrir? Não vão... Vocês não veem que isso é uma aberração histórica, uma excrescência na história de um país? Quer dizer, eu não acredito que essas pessoas que chegaram a esses níveis de hierarquia sejam obtusas a esse ponto. O que existe mesmo é a reação de baixo para cima que mantém essa coisa no obscurantismo, nesse anacronismo. Como é que se pode resolver isso, Nadine? Você que está na Comissão Estadual da Verdade, já esteve na Comissão Nacional da Verdade, como é que a gente pode resolver essa... Qual é a autoridade que vai resolver isso? Porque, por exemplo, a presidenta Dilma, que foi presa e torturada na década de 70, ela resgatou o papel histórico do presidente João Goulart ao fazer as honras de receber com honras militares de presidente de chefe de Estado, os restos mortais em Brasília, com todo o Ministério, inclusive os militares perfilados. Agora, isso é simbólico. Nós precisamos de coisas que sejam práticas e essas medidas é que eu acho que a sociedade reclama mais, Nadine. A minha opinião assim, é que a gente está avançando, a gente não pode ter uma visão pessimista nesse processo. Se pensar que há 10 anos atrás, talvez até 5 anos atrás, poucas pessoas falavam disso, pouco se falava nisso. Então, assim, é importante. Eu acredito de verdade que as pessoas que hoje integram as Forças Armadas, os jovens que fazem essa opção de vida, entendeu? Tem que ter essa formação e tem que acreditar que eles não podem ser responsáveis por essas atrocidades cometidas por aquelas pessoas daquele período. O problema é que essas pessoas, muitas delas ainda estão vivas e continuam tendo poder. E não é só dentro das Forças Armadas, entendeu? Isso é dentro do Congresso Nacional, é dentro da estrutura política do nosso país, meia dúzia de famílias que mandam em tudo e que decidem tudo. E a gente está rompendo com isso aos poucos. E o nosso trabalho é revelar essa verdade, tentar descortinar esse passado que não passa, porque senão não tem como a gente entender o que está acontecendo hoje, entendeu? A repressão, as pessoas assim de uma geração mais velha do que a minha, enfim, eu tô com 37 anos, as pessoas têm medo, muitas vezes até hoje, de falar, têm medo da polícia, têm medo de se posicionar, e que bom que a gente está numa democracia. Não tem nada melhor do que a democracia, não tem nada melhor do que poder estar numa rádio agora falando e ter isso que o Modesto falou, a oportunidade da gente também ouvir os militares, também ouvir esses militares que foram perseguidos. Então, assim, eu acho que, assim, os três comandantes, o ministro da Defesa, a presidenta, que é a comandante-chefe das Forças Armadas, já avançou, criou uma comissão, na verdade, está investigando, mas tem que avançar mais, entendeu? A gente tem que ter política pública nesse país, a gente não pode chamar a Ponte Rio-Niterói de Costa e Silva, não pode. É simples, isso não tem ninguém no mundo que possa achar que é normal a gente homenagear uma ponte, que nem a Ponte Rio-Niterói, que é tão linda, cidade maravilhosa, que une o Rio de Janeiro a Niterói, de Costa e Silva, um ditador. Então é isso, porque hoje pode não fazer muita diferença, mas daqui 50 anos vai fazer. As crianças que vão nascer, elas não podem parar para se perguntar quem foi Costa e Silva, elas têm que saber que foi um ditador, um assassino. Pois é, mas na verdade, nas escolas, os livros escolares, elas aprendem que todos os generais foram presidentes, como se tivessem sido eleitos. E na verdade foram todos ditadores. Não, foram golpistas, assassinos, ditadores. Usaram uma casa em Petrópolis para torturar, para desaparecer gente. As crianças têm que saber que em Petrópolis não tem só o Museu Imperial, não é só uma cidade linda. Em Petrópolis teve a Casa da Morte, paga com dinheiro do Estado, financiado pelo Exército. Nem clandestino na época, a gente fala, ah, é um centro clandestino. Como é que é clandestino se o Exército pagava? Né? Então, assim, essa maldade de... Se ainda hoje a gente sabe que as pessoas podem desaparecer e ser torturadas dentro das estruturas do Estado, como o Amarildo desapareceu dentro de uma unidade da UPP, imagina 40 anos atrás. Então, a gente tem que levantar e seguir em frente. Não dá pra se render, tem que continuar. Uma coisa, essa Casa da Morte aqui, a Nadine Tudini fez referência, é apenas uma das várias Casas da Morte onde se... sequestrava, torturava, matava, picotava, né? E tudo isso. Mas eu queria falar uma coisa um pouco mais suave. Suave não, menos suave também. Houve uma das vítimas que completou 102 anos. Vítima. Está sendo enterrada agora. Está sendo enterrada agora. Foi um cliente meu... Foi militar, vítima de 35 e de 64. O nome dele é Eliseu Alves de Oliveira, meu cliente que faria, estava completando 102 anos. Me telefonou o filho dele, que é foi Elivaldo, filho do Eliseu, que está sendo enterrado agora no Caju. Foi vítima já, uma pessoa de 70 para 80 anos, ainda foi vítima novamente. Depois de 35, novamente em 64. Pois bem, o Eliseu, de quem eu fui advogado, 102 anos. Operário, humilde, foi militar, segundo sargento, parece, como ele foi anistiado como segundo sargento. Como ele, dezenas de outros, como eu me lembro agora, o sargento João Lucas Alves, que foi sequestrado do sequestro aqui do DOI-COD, o advogado dele, levado clandestinamente, quando já estava legalizada a prisão, para uma das Casas da Morte de Belo Horizonte, que era Delegacia de Roubos e Furtos. E lá mataram ele, inventaram antes do Herzog, inventaram um suicídio para o João Lucas, tão vergonhoso, que quando eu consegui ver as fotografias e mostrei ao delegado, ele próprio se envergonhou e baixou a vista, um homem alto e forte, como se tivesse se suicidado por uma forca puxando para o lado ou para cima, porque ele era grande, maior do que o travessão onde ele teria sido pendurado. Então, esses militares, temos que recuperar a memória desses heróis de luta pela democracia, pela liberdade, e que foram vítimas dos seus colegas assassinos e torturadores, traindo o seu juramento e a sua pátria, obedecendo a ordem de esquemas do exterior. Nadine, você não acha que essa questão transcende um pouco a luta pela verdade histórica, desse período da ditadura, e nós vamos um pouco atrás, nós vamos até a própria formação republicana brasileira, como se deu essa passagem do Império para a República e como se construiu o papel das Forças Armadas dentro da República e particularmente do Exército Brasileiro dentro da República, por isso é esse aspecto tão policial e tão de autor da história, que se confundem esses papéis de polícia e autor da história ao ponto de nós hoje não podemos mais discernir um do outro e as Forças Armadas serem acima. Você falou ainda há pouco que a presidenta Dilma é a comandante em chefe das Forças Armadas, mas isso é uma coisa nominal, porque nenhum presidente que não tenha sido militar foi realmente comandante em chefe das Forças Armadas. E mesmo nas ditaduras eles tinham que ser generais de 4 estrelas, né, que era o posto máximo. Não, mas isso prova que a gente ainda precisa fazer muita coisa. E aí, ouvindo agora o Modesto falar aqui do Eliseu, né, do falecimento dele, de uma pessoa com 102 anos que nos deixou hoje, assim, pensar assim, que pena que ele morreu, que ele partiu, sem ver a revisão da anistia, sem ver, entendeu, o país resgatar esse passado, porque em todos os casos, desde a transição da República, no final do século passado, assim, foram muitas anistias. O Estado sempre concedeu essas anistias. Mas eu não vejo como pensar, desde dos senhores de escravos, porque a escravidão também foi um negócio, também deu lucro, assim como a ditadura também foi um negócio, também deu lucro. Eu não vejo nada tão perverso quanto a anistia de 79, assim, porque essa auto-anistia, dentre todas as outras na história do Brasil, que foram várias, não foram poucas as anistias, da época do governo Vargas, da coluna Prestes, enfim, foram vários momentos na história do país que a gente teve anistias. Mas essa, de as pessoas que cometeram os crimes terem se auto-anistiado, terem se perdoado, ao mesmo tempo que garantiu que uma pessoa como o Brizola voltasse para o país, que o Miguel Arraes, tantos outros que a gente conhece hoje que foram importantes na nossa história, pensar que essas pessoas continuam, não necessariamente elas precisam ser condenadas, mas elas precisam ser julgadas. E aí, enquanto não acontecer isso, as Forças Armadas, por que responsabilidade? Por que as Forças Armadas têm que fazer alguma coisa se quem cometeu esses crimes continua andando faceiro, feliz no meio da rua, como se nada tivesse acontecido? Então isso está errado, entendeu? Isso está errado do ponto de vista histórico. A sociedade não pode aceitar, não dá. Enquanto esses caras, essas pessoas que cometeram esses crimes não forem julgados, assim como eles julgaram e condenaram e torturaram e mataram as pessoas que eles vitimaram, sequestraram, como o Modesto disse, tem alguma coisa mal resolvida, entendeu? Então, assim, a gente não pode, a minha geração, a gente tem nas mãos a possibilidade de resgatar esse passado. E nós vamos fazer isso, nós vamos até o fim. E vamos deixar para os outros, e os nossos filhos e os nossos netos vão fazer o que o Eliseu não viu acontecer. Eu tenho certeza disso. Porque falou, é muito forte isso. É, você falou no Brizola, e eu queria lembrar que no dia 21 passado, há poucos dias, mais um ano, 10 anos da morte do Brizola. E o Brizola foi uma figura importante. E na imprensa nacional não houve um registro. Que é a política do esquecimento que eu falei antes. Não, de propósito. E qual é a discussão que se tem na imprensa no dia da lembrança da morte do Brizola? Sarney vai ser ou não vai ser candidato do Amapá? Ou seja, você está com uma outra conversa, você vive um outro país que não é o país da história que nós vivemos. Nós mesmo, Nadine, o Modesto é mais antigo do que nós, eu sou mais antigo que você, mas sou você... apenas menos jovem. E isso vai se perpetuando de geração em geração, essa política do esquecimento deliberado e da negação deliberada da história do país. É essa questão que eu acho que é mais, que é o pano de fundo. É isso, assim, para mim isso tem um nome, assim, é educação. Entendeu? A gente tem uma responsabilidade muito grande de trabalhar na educação como uma política pública eficiente. A gente tem que formar os jovens, formar as crianças. A gente tem que construir um futuro a partir de uma geração que conheça a história. E não é conhecer a história do ponto de vista de passado. É conhecer para entender o que está acontecendo hoje e para amanhã de manhã, quando a gente acordar, não deixar essas coisas acontecerem de novo. Porque se a gente aprendesse, e aí isso serve para a nossa vida pessoal, como é que depois do nazismo na Alemanha teve uma ditadura no Brasil, no Chile e na Argentina? Então, quer dizer, a gente não aprendeu nada? Depois desses genocídios, eles continuam, entendeu? As pessoas, hoje se assassina trabalhador sem terra, se desaparece com pessoas, os jovens da periferia, negros, pobres, as pessoas elas têm que ser desaparecidas, aniquiladas. Então, assim, até quando isso? Né? Até quando a gente vai suportar isso? E tá, a gente tá avançando, sim. A gente tem que comemorar que a gente tá lutando contra isso. E vamos continuar. E vamos continuar porque não dá. Você me obriga a lembrar o seguinte. Já há livros com esse título. Hitler ganhou a guerra. Por quê? Os herdeiros de Hitler continuaram o seu trabalho, a sua... todo o seu processo golpista em série pelo mundo afora. Depois de 45, a gente vê os acontecimentos que ocorrem como no passado. Hitler ganhou a guerra. Já há livros. Agora, você acha, por exemplo, no Modesto, que os neonazistas, o neonazismo, ele tem ele significa, ele simboliza isso, ele sinaliza um ressurgimento daquela filosofia nazista? Daquela, de certo modo, piorada. E pior, sustentada não só pelo grande império, mas pelos pequenos impérios auxiliares e compactuando com tudo isso. Esse é o grande perigo. É claro que o mundo está mudando e a gente percebe que a história do mundo daqui uma geração vai ser bem diferente. Dá para sentir isso. De qualquer maneira, há como que um estertor do grande e do seco e dos impérios secundários atuais, lutando para que isso não se altere. Eu vou lembrar mais uma vez o Ivan Cavalcante Proença aqui, porque eu perguntei a ele quando é que ele achava, o que, que ele achava que seria necessário para nós resgatarmos a verdadeira história do Brasil e passarmos a ensinar a educação ser a mesma, a educação realmente de base. Ele disse que ele não acredita, enquanto você tiver uma educação diferenciada para os militares, nas escolas militares, da educação para os civis, você não terá uma educação que seja decente, né, para a história do país, igual para a história do país. Então, as escolas militares que são tidas como escolas de excelência e que privilegiam as ciências exatas em vez das ciências humanas e que são todas positivistas, elas acabam por forjar o pensamento de uma parcela da sociedade que está sempre fadado a ficar à margem e privilegiado em relação ao resto, à massa, que somos nós, os civis, que são a subgente dessa sociedade. E é um círculo vicioso, porque assim, se a gente vê as crianças que, por exemplo, dos colégios militares com esse tipo de formação, o que a ditadura fez no Brasil também, o Modesto falou isso um pouquinho aqui, foi cortar, impedir a criatividade, assim, os nossos principais músicos, artistas, as pessoas da área do cinema, das artes, as pessoas foram impedidas, muitos foram exilados, foram perseguidos, e a ditadura fez isso, ela cortou também esse desenvolvimento cultural artístico do nosso país. E aí pensar que ainda hoje tem esse tipo de coisa nas escolas e que a formação, uma das recomendações que a gente quer fazer, que a Comissão Nacional da Verdade com certeza fará e nós também faremos, é assim, tem que acabar com a justiça militar no Brasil. Por que que os militares que cometem crimes são julgados pelos próprios militares, enquanto nós, os outros, os civis, somos julgados pela justiça comum? Qual a diferença? E outra coisa, na sala de aula, na formação, e aí eu defendo aqui as Forças Armadas, aqui, os jovens, né, que estão hoje entrando nas Forças Armadas, eles têm que ter aula de história com historiadores, eles não podem ter aula de história com militares, eles têm que ter aula de história com pessoas que possam, assim como eu tive aula de história. Enquanto a gente não igualar, vai acontecer isso. E aí não, aí é enxugar história. Gelo. Mas a gente, é melhor enxugar gelo do que ser inundado, né? Então, por enquanto a gente enxuga o gelo, mas não dá para enxugar gelo a vida inteira, né? Sim, Modesto, você ia dizer o quê? Não, tem tanta coisa que a gente até fica sem saber o que escolher de prioritário, né? Eu sou muito favorável às prioridades em geral. Isso é uma das prioridades, a educação? Claro que é, né? Depois da vida humana, o mais importante são essas prioridades de garantir segurança de todos os direitos futuros. Vida, segurança, liberdade, igualdade, etc. Até uma justiça e a paz final. Eu sou favorável a essa. No entanto, há uma inversão, evidente inversão atual das ditaduras, é muito pior, mas hoje há inversões também. E a Nadine salientou bem, como você, a necessidade de a gente dar de forma correta, de acordo com cada prioridade. Se uma pessoa humana tem a sua prioridade para ter uma vida melhor, as nações no seu conjunto também têm sua prioridade. Uma delas, a verdade. a verdade e a escolha normal de tudo que é necessário como indivíduo, um grande indivíduo chamado nação e, finalmente, a humanidade também tem, né? Eu acho que você está provocando um programa que pode ou devia ter muitos desdobramentos. Se eu fosse você, faria o que você até mencionou outro dia, fazer um verdadeiro temário para este programa e para o programa de todas as boas formas de comunicação, seja rádio, televisão, imprensa escrita, etc., né? Ter essa programação como temário primário, secundário, etc. Eu te cumprimento. A verdade também é que muito se diz que os meios de comunicação estão restritos cada vez mais à televisão, ao audiovisual, e na realidade, ao mesmo tempo que se fala isso e propaga isso, você vê que a indústria dos livros não para de crescer, a venda de livros não para de aumentar. Então parece que existe sempre uma verdade, que é a verdade da televisão, que se impõe sobre as verdades em geral da sociedade, né? Então, por exemplo, chamar os manifestantes de vândalos é mais fácil do que você compreender o que eles estão gritando na rua, e é mais fácil também para a sociedade aceitar aquilo ali, não ter que pensar, manter aquela alienação, né? Como eu ouço, até hoje eu ouço gente que diz assim: ah, não, mas se ela foi torturada, em relação a Dilma, se ela foi torturada, alguma coisa ela fez. Como se isso justificasse, entendeu? Mas isso é um problema, Golo, porque assim, hoje ainda, e aí a gente não vive mais numa ditadura, só que aí tem uma marca muito forte hoje que demonstra que as coisas não andam muito bem, porque enquanto a gente tiver o monopólio da mídia e dos meios de comunicação, enquanto a gente não democratizar esses espaços, a gente fica refém de um filtro que é feito por duas ou três emissoras de TV, e aí a informação chega, a gente não forma a nossa opinião quando a gente está assistindo televisão, a opinião ela já vem formada. Ela já vem formada, entendeu? Então a gente tem que engolir aquilo a seco, entendeu? Ou essa juventude se desperta e vai atrás de novas informações, eu acho que isso está acontecendo, e aí é verdade isso que você falou, entendeu? Não, os livros não acabaram, as pessoas realmente estão, mas assim, tem uma pauta política que a gente tem que enfrentar, que é a democratização da mídia e dos meios de comunicação. Programas como esse tinham que ser normais, a gente tinha que ficar ouvindo rádio e rádio de notícias, né? Tinha que ter isso. Entendeu? Não só a linha, igual a gente vê, o mesmo cara que fala de manhã no programa na rádio, é o que fala à noite no jornal, num dos jornais de maior audiência no país. Entendeu? Não dá pra ser assim. Faz da cabeça, né, das pessoas, a verdade é essa. Agora, acha que todo mundo é robô. Agora, você viu uma coisa interessante, como há uma sede de saber essa história. O Laurentino Gomes explorou aquele veio, o nicho dos romances históricos que não passam na realidade de uma reportagem histórica com o livro 1808. E aí ele fez o 1822 porque houve um sucesso tão grande do 1808. E depois o 1889. E se deixar, ele vai fazer o 1830 e o 1930 e por aí vai. Espero que faça o 1964. Pois é. E o 14. Então, esse tipo de sede. Mostra que há um interesse em saber a história e há um interesse em furar esse bloqueio. Abaixa a TV Globo, o povo não é bobo, não é? Quer dizer que as pessoas gritam na rua? Não é um slogan vazio. Olha. E não é de graça que a TV Globo, enfim, a emissora, o Globo em si, veio a público demonstrando um certo arrependimento pelo que aconteceu durante a ditadura. É porque já é inevitável esconder, não tem mais como esconder, entendeu? Os arquivos começaram a serem abertos, as pessoas têm acesso à informação, à comunicação, tem a lei de acesso à informação hoje que a presidenta Dilma fez, que proíbe que se esconda fatos que versem sobre violações de direitos humanos. Assim, a sociedade vai atrás, os jovens vão atrás, e aí eles vão começar a ver o óbvio, e aí não dá para negar o óbvio, né? Não vão negar o óbvio, vão dizer que não financiaram, sendo que tem prova que eles deram tem dinheiro. Tem foto, tem filme. Tem capa de jornal, é só pegar, vai lá ver todas as capas dos jornais ao longo de 5, 10 anos, todos os dias eles apoiando. Agora eles vão dizer que não apoiaram? Aí então de sacanagem, né? Então você vê que a história da imprensa é uma história também de uma grave doença. Seja... rimando ou não, até eu poderia descrever agora de forma legal a causa dessa doença, está evidente. Posso falar do Brasil até. Posso falar? Tem tempo aí? Temos 2 minutos. Em 2 minutos eu diria o seguinte: se você pegar a história da imprensa e os seus privilégios, você verá que quando os legislativos interessados na sua eleição, eles deram à imprensa um privilégio espetacular no mundo, mas no Brasil excepcionalmente grande, e deram o seguinte: hoje, com a própria Constituição garante que a imprensa não paga imposto nem federal, nem estadual, nem municipal. Ela está garantida constitucionalmente, que é para não mudar, nunca e nunca mudou. No pressuposto de que a imprensa, toda ela, é necessária, não só para dizer a verdade, que é necessária, mas também porque ela é uma fonte de cultura. De cultura para o intelecto de uma nação. É, mas, na verdade, então, ela serve de sustentação, bom, né? E esse pressuposto é o inverso. Se você examinar, olha, isso merece um programa, não passando 2 minutos. É verdade. Tá bom? Vai ser uma nova. Trazendo a lei, a Constituição e as leis sobre isso. Mas é mais um exemplo de que é negócio: dá dinheiro e os caras não. Não abrem a mão, eles querem. Ninguém larga só a mão. Eles, ninguém larga a mão do lucro nem do poder, assim, né? Porque quer. Se largou é porque foi forçado. E aí explora, e aí demite funcionário, e aí é o lucro acima de tudo, acima das pessoas, Nadine, acima da informação. Para você encerrar, eu queria que você fizesse em 1 minuto uma saudação aí agora, como já a nova presidente. Não, o que eu peço, Golo, assim, para quem está nos ouvindo, e para vocês, e para todo mundo, eu acho, assim, é que quem souber alguma coisa, quem lembrar, quem puder de alguma forma contribuir com o nosso trabalho, nos procure ali na Marechal Câmara, 250, no quarto andar que a gente trabalha, ali pertinho do aeroporto Santos Dumont, da sede da OAB, aquelas pessoas que sofreram, que entendem que de alguma forma sofreram durante esse período, que nos procurem, que conte essa história, para que os nossos filhos a conheçam e que para a gente nunca mais no nosso país a gente passe por nada nem parecido do que foi a ditadura nesse país. Modéstia. Eu acho que esse é o nosso objetivo principal. Despedida. Secundando a Nadine, eu me despeço cooperando, dizendo o seguinte: todos os que sofreram ou tiverem informações sobre isto devem, primeiro, faça um seu roteiro para não haver mentira ou equívoco. Escreva para a Comissão Estadual da Verdade com cópia para a Nacional e vice-versa, contando tudo o que sabe a respeito do período e, se tiver prova, tanto melhor. Seja documental, testemunhal, eventualmente alguma pericial, tudo é válido para a lei e para as comissões da verdade. Para revelar essa verdade desse período. Olha, o tema livre fica por aqui. Eu quero agradecer muito a participação do advogado Modesto da Silveira, da Nadine Borges, que é a presidente da Comissão Estadual da Verdade aqui do Rio de Janeiro, a você que acompanhou o programa. Um ótimo dia, um bom começo de semana. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. E que dê tudo tudine, certo? No trabalho. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.